distante daqui. Na luta pela paz o guardião vai surgir. Com a força e a coragem ele nasceu para o bem. E os músculos de aço nascerão em Ribeirão. Aponta para o céu a sua espada brilhar. E entre raios e trovões o guardião nascerá. Patato, o torresmo, vira o gato guerreiro. Na luta da justiça se entrega por inteiro. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, e unidos venceremos a serpente do mal. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, e unidos venceremos a serpente do mal. Pelos poderes de Grayskull, eu não tô te tiro nada! Seria maligna suas forças do mal. O plano do esqueleto poderá ser fatal. Segredos do castelo ele quer conseguir. Planeja mil trapaças, nunca vai resistir. Sou a mentor e tira são as forças do bem. Amigos da verdade, eles não comem ninguém. O corpo gira, gira com feitiço quebrado. E o He-Man com sua espada faz a guerra acabar. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, e unidos venceremos a semente do mal. Eu tenho a força, sou invencível. Vamos amigos, e unidos venceremos a semente do mal. Pela honra de Grayskull.